Eu quero cumprimentar o presidente, vereador Guido, colegas vereadores, vereadoras e a todas aquelas pessoas que nos acompanham pelos Tá mais sem... diversos meios de Vereadora, comunicação. tá sem a Oi? sua imagem. Tá sem a sua imagem. Agora sim. Tá. Gravou o outro? Gravou também. Na noite de hoje, eu fiz um pedido de providência número 127/2020, que solicitando à RGE, ao setor competente, que providencie a ligação de luz na estrada da Fazenda Fialho, número 4855, em Fazenda Fialho. Por que isso? Parece ser uma coisa tão simples, mas a família me procurou porque eles estão há mais de um ano tentando essa ligação e não estão conseguindo. E todos nós sabemos que a luz é um direito de todos, então eu fiz esse pedido para a RGE e espero ter notícias positivas para poder responder para essa família. Quero também, senhor presidente, falar a respeito das reuniões que a gente teve online, a bancada, a base dos vereadores, onde nós cobramos do prefeito sobre a possibilidade da concessão de abono aos servidores da linha de frente da Secretaria de Saúde. Hoje à noite eu vi que o seu Nelson também fez encaminhou ao executivo um projeto, né? Acredito que igual. E essa matéria, ela já está sendo avaliada pela assessoria jurídica quanto à possibilidade, vistos os possíveis impedimentos definidos na lei eleitoral e na lei complementar 173/2020. Os nossos profissionais da saúde, eles têm sido uns guerreiros durante essa pandemia. Eles estão ali apostos, né, recebendo tudo que é tipo de doença, coronavírus ou não. Então, nada mais justo que o município dar essa gratificação a cada um, a cada funcionário que lá ali estão. Então, torcemos para que a lei seja favorável. E aí, com certeza, virá para casa e eu acredito que todos os colegas irão votar favorável. Eu quero também falar a respeito de uma situação do nosso hospital. Semana passada, na sessão, já houve a disputa, não digo disputa, mas uma discussãozinha, parece tipo uma discussão sobre os 10 leitos de UTI que teriam ido para Parobé. E eu acho que nós estamos num momento tão difícil que nós estamos passando, que se os leitos estiverem no município de Parobé, 10 leitos, nós estamos com mais 10 leitos aqui. Ontem, o governador Eduardo Leite anunciou que estaria vindo do Ministério da Saúde mais respiradores. Estando ali ou estando aqui, vai atender a nossa população igual. Porque quem regula o paciente que vai para esses leitos é a Secretaria de Regulação de Porto Alegre. Sempre foi assim que funcionou. Não é porque um hospital tem a sua UTI que o paciente tem que ficar necessariamente aqui. E eu tenho visto nas redes sociais nos últimos dias bastante polêmicas, inclusive sobre pessoas daqui a pouco que não conhecem e ficam ali debatendo coisas que não têm, às vezes, o conhecimento necessário. E ontem eu não poderia deixar de falar aqui as palavras de uma advogada taquarense, que eu não vou citar o nome dela. Ela com certeza não entende muito de saúde e ela teve que fazer um pronunciamento de como funciona uma transferência de leito, né, de UTI, que é regulada pelo Estado, para poder, eu acho que, acalmar as pessoas, porque estavam entrando numa pilha e o que não é bom para nós. O que a gente quer, como a vereadora Sirlei falou anteriormente, a gente quer que a coisa funcione, a gente tem que comemorar o hospital aberto, a gente quer que a coisa anda. Tem problemas? Temos problemas, sim, a gente sabe que temos. Todos os dias as pessoas nos procuram por motivo A, B ou C. Nós temos que ir até os responsáveis, cobrar, sim, mas nós não podemos estar espalhando coisas que nós não temos o conhecimento necessário. Isso é uma coisa que eu venho desde ontem preocupada, que eu queria falar na sessão, no, nessa noite de hoje. Outra coisa, sobre a consciência de cada um, pedir a consciência das pessoas para se cuidarem, se só saiam de casa se realmente for necessário, usem a máscara, protejam, vamos proteger os nossos empresários que precisam manter as portas abertas, vamos proteger a nossa população. É só nós unidos que vamos conseguir vencer essa pandemia. Encerro com a frase dessa advogada. Ninguém está preocupado com a vida e a saúde. E sim, por pura politicagem. Não é o momento para isso. Obrigado, presidente.